Alto Salvador, é o San Mike Victor. Informa o técnico do cheque, graças, bom dia. Bom dia. Golfo do Porto Natal, Terra de Goma Top. Informa o hotel, bom dia. Hotel, bom dia. Alfa Yankee Echo formando o término do reboque no gate 1, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Charlie, 6251, informação Golf, autorização Guarulhos. 6251, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via Peugeot 10, Bridge, Peugeot 16, Bravo Hotel Zulu e Apaixon Fome. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198, controle, acione 5411. Primativo 360 autorizado, Peugeot 90, Bridge, Peugeot 16, DHZ 13. Pista 10, decola da El, Leda, Motiva, 19854, 11 o transponder. O Charlie 6251. Motiva, o tempo dela está atingindo a primeira curva à direita. Chama para o bem acionamento, 6251. Direita, 6251, primeira curva. Obrigado. Salvador, muito bom dia, é o tamanho Mike Yankee. Mike Yankee, prossiga. Senhora, Mike Yankee se encontra no pátio 3, posição 7. Solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 3 do pátio 1. Prossegue o reboque, reporte para ingresso no pátio principal, Mike Yankee. Eco na escuta? Gente, agilizando aí o reboque pro, pra posição 03, por favor. Afirmativo, agilizando pra posição 03, Yankee Echo. Liverpool acho que quando pronto pushback, o 62 segundo. Informe o tempo do reboque, no pátio, na posição 3. Muito obrigado e boa noite. Bom dia. do táxi, 6251. Desça para 2.3.5.7. O ajuste no 017 está autorizado. Fala, dona. 3.5.7, descendo para 2.000. posição Luciano é 6:21, 5:20, Alberto Alves. Taxi via Engen Alfa, um bom de espera, chame no Rien 1-1895, TNH 1-0-1-7, boa viagem. Aí tá lá, bom dia, o 7-3-5-9-7, baixa e cada tem a pista vista. Preciso no 7, querendo no 0 no 7, autorizado pouso pistão no 0, vendo no 7-0 com 7 nós. Ah, autorizado pouso pistão no 7, ou no 0-3-5-9-7. Dia 9072, descida para 2010, ajuste no 77, autorizado. Entra na costa central. Em 2007, pode voar Duna, está presente? Autorizado, Duna. Com a aeronave na curta, a Lima tem cabeceira no zero. Ok, eu não vou precisar só de mais uns dois minutinhos aqui na posição para as telas da cabine de passageiros estão abaixadas e não recolheram. Eu preciso resolver esse problema. Posso ficar uns dois minutinhos aqui? Relativo, reporte quando totalmente pronto o 62 Kona. Sete no sol das 4-0, libera a direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 11. Alfa Juliette para o portão 11, 6-5-7. Tá pronto, Senegal, 6-2-1. Senegal 2-5-1. Querendo 1-0-1-7, vento 1-60 graus 07 nós. Está autorizado alinhar e decolar a pista 1-0. O Gené 6251. Decola, cara. 1-0-0. Comandante Ciclone, decolagem 431, Comandante Ciclone, boa viagem. 19-8, obrigado, vai chamar. Controle Salvador, Oceaner 6251, boa noite. Boa noite, Comandante Ciclone, contato radar sobre o nível 360 na sede da El. 360 Nadael 251, autorizado Bridge, da presente. Direto Bridge, obrigado, Danilo. a autorização de reboque do ponte número 5. Tá autorizado, autorizado. Reponte para ingresso no pátio principal. Positivo, graças. Obrigado, doutor. É o reboque. Até o último. 9072, Quenengal 1017, reponte baixado e travado. Já está baixado, travado, passando 2000, pista a vista. Autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 4 nós. E livre pouso no zero, confirmando pista seca? Afirmo. Grato. Agora com vento, frequência 1254, correção 1251, 1, necessária 1.